Prezados colegas, convidados, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira, como é de hábito. Dessa vez convidamos o senhor Márcio Chival. Esquiado. Né? Pois o senhor poderá corrigir bem o nome. E escolhemos como tema o papel dos programas populares de entretenimento no processo da mudança social. Antes pedimos as nossas sinceras desculpas e transtornos que possamos causar. Em termos do perfil, o senhor Márcio é professor doutor, é fundador e diretor, e representante da Comunicat, que é uma empresa de consultoria. Vou querer ser mais longo, então vou passar a palavra ao senhor Márcio, que terá mais ou menos 30 minutos para fazer a sua explanação, e o tempo que vai nos restar, vamos dialogar em torno daquilo que será a sua apresentação. Tenha bondade, senhor Márcio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre as questões relacionadas ao uso de mídias populares na promoção do desenvolvimento. Uma questão que eu levanto já provocativamente, a pior coisa de um debate é o consenso. Né? O debate precisa ter pontos de vistas e eu gosto de levantar algumas questões para facilitar a nossa conversação. Mas eu desconfio muito da palavra desenvolvimento, porque em português, no Brasil, não sei se aqui tem a mesma conotação, mas é desenvolveu, não envolveu. O que significa que houve uma concentração muito grande de renda, melhorou sempre para aqueles que já estavam bem. E, embora a gente tenha até um banco do desenvolvimento, reclamamos muito no Brasil, olha, precisamos de um banco de envolvimento, precisamos mais gente participando do processo de melhoria da qualidade de vida, da conquista dos direitos, etc. Bom, então a ideia é como é que nós podemos usar as grandes mídias para isso. Tem uma pergunta que nos fazemos. Vivemos uma época de mudança ou é uma mudança de época? E o que queremos dizer com isso? Em todas as épocas ocorrem mudanças. Qualquer um, em qualquer momento, pode narrar mudanças que aconteceram. Mas poucas vezes nós tivemos uma mudança de época, algum fato ou alguma sequência de fatos que foram tão marcantes que mudou a história da humanidade, como, por exemplo, o cristianismo. A contagem do tempo mudou antes e depois de Cristo. A Revolução Industrial, aumentando consideravelmente o acesso dos bens. São alguns exemplos. Para entrar um pouco na área de comunicação, a descoberta da imprensa. Na hora que Gutenberg cria os tipos móveis e consegue reproduzir os livros chegam ao maior número de pessoas, as bibliotecas começam a ser formadas numa quantidade maior, etc., o conhecimento passa a ser mais democratizado. Então, também é um momento muito importante, principalmente para a história da comunicação. E, nesse momento, nós vivemos o que para nós também é uma mudança de época, que é a era digital. De repente, o mundo inteiro cabe na mão das pessoas. E por meio de um telefone você consegue falar com o resto do mundo, você consegue denunciar uma determinada situação, fazer uma mobilização da comunidade, e, enfim. Então, essa era digital e todas as aplicações que ela permite, caracterizam também para nós uma mudança de época. Quando chegamos aqui no aeroporto, Alan, você chegou hoje também, né? Sim, sim. Então, não sei se ainda está passando na televisão uns dados sobre o número de médicos e número de... Né? Como é que é o número de... 25% das doenças do planeta estão na África e 2% dos médicos do planeta estão na África e estão promovendo o Watson, né? Por isso, é exatamente essa concentração que todos nós estamos trabalhando para dar acesso a outras pessoas dessas melhorias, dessas facilidades. Então, vem um programa de computador que consegue colocar o maior especialista numa determinada matéria, por exemplo, oncologia pediátrica, dentro de Benguela, porque o médico de lá vai poder acessar esse especialista e vai poder perguntar: estou com dúvida de tal coisa, o meu diagnóstico é esse, eu tenho os exames que diz isso, o que que é a melhor solução? E vai aparecer na tela do computador qual é a melhor solução. Então, isto permite, de fato, uma revolução muito grande nos costumes, na cultura, etc. E temos que ver isso sobre os aspectos positivos. É claro que sempre existem distorções nessas situações, mas existem muitas questões positivas. Outro ponto também importante é nós vermos que, quando comparamos o processo civilizatório como um todo, recuamos a 800 gerações, nós vamos ver que a humanidade caminha mais rápido quando a comunicação caminhou mais rápido. Na hora que se conseguiu repassar para as novas gerações os conhecimentos adquiridos nas gerações anteriores, as coisas andaram muito mais rápido. Então, as principais evoluções do planeta aconteceram, se pegarmos uma linha com 8 metros de comprimento e dividirmos isso em centímetros, nos últimos 2 centímetros é que tivemos o maior número de mudanças. Vocês fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para discordar. Como eu disse, o debate tem que ter essa facilidade da gente ter pontos de vista não necessariamente iguais. Bom, como foi apresentado que por um filósofo canadense, que os meios de comunicação são a extensão da pessoa. Elas é como se você tivesse um braço a mais, uma inteligência a mais. Exatamente isso que aconteceu com a era digital. Eles falam, inclusive, em inteligência complementar ou inteligência artificial, e está isso provocando a aceleração muito grande nas mudanças. Isso faz com que cada pessoa possa, de fato, ser uma mídia. Ela grava um vídeo ou um depoimento e espalha isso para o mundo inteiro. Por exemplo, me foi pedido que desse bastante exemplos práticos assim de como essas coisas acontecem, as experiências que nós já temos. Então, para ilustrar um pouco. Uma estudante de uma escola secundária no Brasil, de ensino médio, duas irmãs. Uma delas teve um destaque maior na escola pública e acabou ganhando uma bolsa para a melhor escola da cidade, que era uma escola privada. Então, uma irmã continuou na escola pública e a outra foi para a escola privada. E a que foi para a escola privada, era uma escola de alto padrão, descobriu que escola era alguma coisa um pouco diferente daquilo que elas estavam tendo. E levou a irmã para conhecer. A irmã pegou o telefone e começou a gravar. Olha, aqui é a sala de aula, aqui são os recursos, aqui é a biblioteca. E a irmã levou para a escola pública e mostrou para as colegas e acabou colocando isso nas redes sociais. O que que aconteceu? Suspenderam a menina das aulas porque ela estava fazendo subversão. Né? E ela insistiu, aí contou que ela estava sendo suspensa porque havia mostrado, e a escola, todas as, os colegas dela deixaram de assistir aula, disseram, então também não vamos mais assistir aula, queremos uma escola de mais qualidade. Se isso é possível para alguns, também tem que ser possível para outros. E começaram um programa de reivindicação muito, muito focado na melhoria da qualidade da escola que elas frequentavam, né? Então, a todo dia nós temos conhecimento, principalmente quando a realidade que a pessoa está vivendo não permite que as mídias de massa cumpram um papel de dar uma expansão maior, por exemplo, a Venezuela nesse momento. Então, as informações vêm principalmente de quem está gravando na rua uma coisa ou outra e avisando a todo mundo do que está acontecendo. Então, isso são simplesmente as ferramentas de mídia social. Bom, e qual é o papel que tem a comunicação no processo da transformação social? Nós temos quatro linhas principais: pedagogia social, mobilização social, advocacia social e promoção social. Elas podem trabalhar combinadas ou podem trabalhar independente. Nós podemos fazer uma campanha, por exemplo, de promoção de vacina ou de doar sangue, etc. Podemos provocar o parlamento para criar e votar uma nova lei, né? Numa ação de advocacia social, podemos mobilizar a população para uma determinada situação e podemos também levar qualquer tipo dessas atividades para discutir em conselhos comunitários, em fóruns comunitários, dentro da escola, etc. Quando a comunicação será mais efetiva? Quando combinar esses elementos, quando tiver um plano estratégico onde você diz, isso a televisão está mostrando, isso a professora em sala de aula está falando, isso o Congresso Nacional está discutindo, e isso aqui eu estou vendo as pessoas com uma preocupação maior sobre essa. Não é difícil. Isso, essas questões estão ao alcance de todos nós. Ontem eu escutei aqui, durante um trajeto de táxi, uma entrevista do técnico de futebol. Não sei se você... Ou de vôlei. De uma seleção daqui, que foi eliminada de um campeonato. Basquete feminino. Basquetebol feminino. Então, este técnico saiu do cargo, deixou o cargo, alegando que ele tinha um compromisso de classificar a seleção, não tinha conseguido, ele achava justo dar oportunidade a outro que tentasse fazer aquilo que ele não conseguiu. E o debate era por conta disso. Então, várias pessoas estavam intervindo pelo telefone nesse debate, dando as suas opiniões. Ah, eu acho que ele foi honesto, ele, de fato, tinha esse propósito, não conseguiu, então está certo. Outros já diziam, não, ele devia ter discutido isso com a federação, devia ter conversado com mais pessoas, afinal de contas é como se a culpa fosse dele, não é, precisamos treinar melhor, enfim. O importante disso aí é que, para o esporte, se consegue essa mobilização. Mas nós não vemos isso na hora que estamos falando, por exemplo, de saneamento básico, de saúde ou de melhoria da qualidade da água, né? Em uma certa situação no Brasil, próximo à Copa do Mundo de futebol, qualquer pessoa sabia escalar o time brasileiro. Quem é que deve jogar? Qualquer pessoa na rua tinha uma ideia muito clara disso, né? Quem é o técnico? Como funciona? Se um juiz marca uma jogada de uma forma errada, 50 mil pessoas no estádio gritam, burro, errou, ou se for mal intencionado, ladrão, tal. E as pessoas entendem um jogo de futebol. Tá? Então surgiu uma pergunta, se todos entendessem de educação como entendem de futebol, teríamos um novo país. Porque quando nós perguntamos quem você escalaria para o Ministério da Educação, para a Secretaria do Ensino Médio, para a Secretaria do Ensino Superior, e ninguém sabia. Qual é o nome que ele se destaca para ser o técnico, entre aspas, do país como um todo? E as pessoas não sabiam responder isso. Mas, em relação ao esporte, sabia. Portanto, não temos que ficar contra o esporte, mas trazê-lo, pegar os ídolos do esporte e trazê-los para a nossa atividade, colocando eles como interlocutores daquilo que nós estamos propondo. Então, o ideal é fazer uma estratégia combinada. Aqui nós temos alguns dados colhidos nessa instituição, Population Reference Bureau, sobre, são dados gerais do país, a população média, o número de homens, de mulheres, alguns que estão em destaque porque são taxas muito elevadas, a sétima maior taxa de fertilidade no mundo. Isto significa que o espaço entre uma geração e outra caminha muito rápido. Nascem muitas pessoas por mulher, a média de filhos por mulher é de 6 filhos por mulher ao final da vida reprodutiva. Provavelmente... são dados de Angola? De Angola. Esses são dados de Angola. Não sei, é uma fonte, nós encontramos a fonte mais atual de 2016. Então, morte materna é um número ainda bastante elevado, pessoas com HIV, enfim, são alguns indicadores. Então, imaginemos que, independente de serem mais ou menos exatos, os números estariam muito próximos disso de qualquer maneira. Mas que a gente quisesse impactar, por exemplo, a morte materna. Então, quais são as atividades que nós poderíamos desenvolver? Com que meios de comunicação nós poderíamos contar? Em geral, pensa-se em uma proposta muito, muito cara, de custo muito alto, mas é possível nós fazermos atividades usando mais inteligência e menos dinheiro. E essa é a realidade do Brasil, provavelmente de vocês também, que nós tenhamos que usar a criatividade para conseguir uma resposta melhor. Por exemplo, isso aqui é um açúcar, tá? Mas esses açúcares, deste lado, têm mensagens sociais. Tá? Elogie mais, seja solidário. São coisas muito simples, evidentemente, mas que vai ajudando a botar na pauta do dia a dia das pessoas essas questões. E quanto custou fazer isso? Nada, apenas convencer a quem produz açúcar de botar uma mensagem, já que isso está na mesa de todo mundo por aí afora. Aliás, a companhia angolana já utiliza o açúcar com mensagem. Nos aviões eles distribuem o açúcar, eles já vem também com uma mensagem. Sim. Então, a ideia aqui é usarmos, claro, não se pode desresponsabilizar os responsáveis. Se existe o Ministério da Saúde, ele tem que ser o líder da questão, da educação, etc. Mas como nós podemos unir esforços para melhorar essas situações? O que nós procuramos fazer é usar o que chamamos de educomunicação, a educação pela comunicação, podendo ser uma ação de entretenimento e educação, ou de educação e entretenimento, ou da informação pelo entretenimento. Por que entretenimento? Porque ele é uma forma mais fácil das mensagens serem absorvidas. É lúdico, é participativo. Tá. No primeiro momento, o que é que nós temos? Uma plataforma, alguma atividade de entretenimento onde se introduz ações educativas nesse trabalho. Por exemplo, é uma peça teatral, no caso aí está mostrando uma telenovela, pode ser uma música. Hoje eu também escutava aqui em outro táxi, todo táxi bota o rádio alto para a gente ouvir o tempo inteiro. E ele tinha uma música, e essa música falava: eu desejo melhorar, estou tomando as providências, uma casa vou comprar, alguma coisa nesse sentido. É assim mais ou menos a música. Você lembra um pedacinho dela ou não? Diga aí para nós. Estou tomando providências para comprar uma casa para mulher, algo assim. Algo assim. Me chamou a atenção porque é uma música, mas que está expressando um desejo. Quer dizer, é interessante entrevistar esse cantor, esse compositor, dizer, olha, o que te levou a fazer essa música? Vai melhorar? Vamos escutar uma pessoa aqui da comunidade que está trabalhando com o objetivo de ter uma casa própria. Enfim, é exatamente esse tipo de exemplo que a gente está querendo mostrar. E eu estou, no pouquinho que eu tive aqui, procurando observar. Vocês querem ver outra curiosidade aqui que me espantou muito? Os manequins das lojas. O que, que vocês acham que tem de mais nos manequins das lojas de roupa? Hã? Vamos debater. Vocês já repararam os manequins das lojas? Vocês vão lá comprar as roupinhas bonitinhas? Olha, é raro vermos um manequim negro. São quase todos brancos. Né? Então me chamou a atenção, é uma questão, simplesmente uma curiosidade. Eu falei, por que a população substancialmente negra e na hora de vender a roupa os manequins são brancos? Né? Isso quer dizer alguma coisa? Né? Se uma loja de repente mudar o conceito que ela tem e começar a se promover de outra maneira, ela vai ter mais sucesso que outra? Quer dizer, né? Às vezes tem até prateado e dourado. Mas o manequim negro é mais difícil da gente encontrar. Se diz manequim, né? Aqueles os bonecos que vestem as roupas lá. Né? São curiosidades. Bom, se nós estamos discutindo dentro, por exemplo, de uma novela, a prevenção da HIV, a escola pode estar trabalhando esse tema em uma redação, em uma entrevista aos pais. Estamos trabalhando o início do relacionamento sexual, a sexualidade na adolescência, é nada mais natural que as crianças levarem uma tarefa para fazer em casa, que é entrevistar os pais. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi a primeira relação sexual de vocês? Vocês usaram algum método anticoncepcional? Por que eu só tenho 3 irmãos? Enfim, isso provoca o diálogo dentro da família. Isso aumenta a possibilidade que muitas vezes é negada às pessoas a discutirem esses temas. Isso chega como um trabalho de casa. Aliás, nós chamamos muitas vezes prazeres de casa, não trabalho de casa. Que as pessoas fazem com mais prazer. Então, isso pode trazer, de fato, uma contribuição interessante para que essas questões tenham um espaço de discussão que muitas vezes não tem. E o jornalismo, que é mais duro, que é mais cru, também entender o papel que ele tem. Durante quase 10 anos, eu fui superintendente do Instituto Ayrton Senna no Brasil. Ayrton Senna, para vocês, quer dizer alguma coisa? O piloto de corrida. Tá? Então, ele desejava fazer uma atividade, se criou um instituto com o nome dele, e nós notamos que o número de matérias a respeito de crianças nos jornais brasileiros e nas revistas era muito baixo. Então, pesquisamos e vimos que, num conjunto de 32 maiores jornais do país, que eram responsáveis por 95%, do total de matérias da circulação diária e nas 5 principais revistas do país, num ano tinha aproximadamente 8 mil matérias sobre criança, que a criança era o foco. Então nós achamos que era muito pouco, que precisava aumentar esse número. Então criamos um prêmio Ayrton Senna de jornalismo. Este prêmio ia premiar os principais jornalistas que escrevessem mais sobre criança. No primeiro momento, o nosso interesse era aumentar o espaço dedicado à criança na mídia. Então, tinha prêmio para televisão, para rádio, para jornal, principalmente. No segundo momento, nós passamos para a segunda etapa, que era qualificar o espaço conquistado, porque começou a aumentar muito o número de matérias. Então, ia ter uma categoria educação, criança e educação. Era um absurdo. Nessas matérias, a criança nunca tinha sido ouvida. A criança é o sujeito da educação e nunca tinha entrevistado uma criança, esses jornais. Quando nós perguntávamos para os donos ou os diretores dos jornais qual era o problema mais importante do país, eles diziam educação, não tem dúvida, o maior problema é educação. E nós perguntávamos, traga o editor de educação para vir discutir conosco, para conversar conosco a respeito disso. Dos 32 maiores jornais do Brasil, apenas um tinha editor de educação. Mas todos tinham vários editores de economia, de política, de criminalidade, né? Mas ninguém tinha. Então, por isso a educação está um problema no país, ela está sendo mal coberta pela imprensa, porque vocês não têm quem se dedique, não tem uma pessoa que pense como é que tem que abordar a questão de educação na mídia. Vamos focar na apresentação. Bom, aqui é professor e tem muito conhecimento. Então... essa imagem para nós, essa fotografia, foi muito importante para começarmos o trabalho com televisão. Esta fotografia é de 1980 e foi referente ao censo de 1980. O censo constatou que tinha mais televisão dentro das residências do que fogão e do que geladeiras. E a explicação das pessoas era o seguinte: geladeira é para quando a gente quer guardar um alimento para comer depois. Aqui não tem isso. Quando tem alimento, a gente come de uma vez. Não tem o que guardar. E fogão, disse, a gente faz um fogo aqui com um pedaço de graveto e tal, pau, e não precisa, vamos gastar dinheiro com gás. Mas isso é o nosso presente. O nosso futuro a gente vê na televisão. O que eu quero para meus filhos está na televisão. Não está na miséria que nós temos. Então, nós achamos que isso precisava chegar aos dirigentes da televisão. É curioso que a televisão dentro da casa ocupa o mesmo espaço das imagens dos santos. Eles pegaram um pequeno altarzinho e no altar deslocam o santo e botam a televisão. Bom, e aqui a gente vem para o trabalho especificamente nas telenovelas, como uma estratégia de aumentar o nível de conhecimento, provocar atitudes, promover novas práticas, de forma intencional e estratégica. Isto não é gratuito, não é por acaso. Então, é preciso contar uma história, é preciso ter conclusões, é preciso fazer com que as pessoas tomem decisões para que haja mudanças no comportamento. Tanto pode-se falar no empoderamento da mulher, nos direitos da mulher, em violência contra a mulher, no segundo exemplo, como a inclusão social. Esta novela, pela primeira vez, levou pessoas com síndrome de Down a atuar como atores e atrizes. Então, tinham meninos e meninas com síndrome de Down, mas contratados como atores atuando. E toda a questão da inclusão social, qual o comportamento da escola com uma criança com síndrome de Down, etc., era discutido. Bom, como é que nós fazemos um impacto nos conhecimentos, atitudes e práticas? Vocês sabem, há uma escala. Depende do que nós queremos. Pode ser uma mudança simples, uma mudança de conhecimento. Tivemos, por exemplo, dificuldade de chegar até aqui porque o táxi não sabia qual era a rua. Ele teve que telefonar para a central e a central disse, não, é perto disso, com aquilo, etc. Então, uma simples informação a mais fez com que ele pudesse nos trazer até aqui. Então, isso é uma mudança simples, quando a informação apenas é suficiente para provocar a mudança. Num segundo momento, a gente precisa que a pessoa faça alguma coisa, que ela tenha um ato. Por exemplo, o uso da camisinha. Aqui se fala camisinha, preservativo, condom, camisinha. As duas coisas. Quer dizer, aí depende de que ela tenha uma ação. Não é simplesmente saber que tem que usar, ela precisa tirar da bolsa, usar. E se for oferecido pela mulher, o que vai acontecer? A mulher vai ser entendida como uma pessoa devassa, etc. Enfim, então essas questões. No outro momento, exige uma mudança a mais longo prazo. O comportamento da pessoa precisa, essa prática inicial tem que ser repetida e ser adotado como um comportamento regular. E uma última fase, bem mais complicada, é uma mudança de valores. Mudança de valores, por exemplo, representa uma mudança de religião. Tem acontecido isso aqui? Pessoas mudarem de religião? Nos últimos 20 anos, por exemplo? De qual para qual? Católica para protestante. Que meios eles usaram principalmente para convencer as pessoas disso? Ah, então, os programas de televisão. Claro, você tem que ter o programa de televisão, mas você tem que ter um templo também, onde a pessoa ir. Você tem que ter o pastor também. Então, é mais ou menos isso. Mas é uma mudança mais complexa. A mudança de valor é uma mudança mais complexa. Por isso, também temos que entender, quando usamos um meio de massa, nós vamos ter um conjunto de pessoas, que é o público em geral, que recebe essa informação. Mas nós queremos, por exemplo, falar com jovens. Andando também pelas ruas aqui, se vê que os bancos, e até nos impressionou o número de bancos que tem aqui, é muito banco, tem que ter muito dinheiro aqui, porque tem muito banco. Então, o número de os bancos, todos estão focados no jovem. É o futuro, é o seguro, a propaganda é muito voltada para atrair o jovem. Então, ok, vocês querem o cliente jovem, nós queremos o jovem protagonizando o desenvolvimento. Como é que nós podemos trabalhar em conjunto para isso? Então, você tem um público-alvo, você tem aqueles que vão estar atendendo, assistindo ao seu programa, atendendo a uma convocação, a mobilização, e você vai ter um número que adotou a mudança que você está pretendendo. Quando a gente consegue isso, também é importante ter um instrumento de fazer esta pessoa que adotou, o adotante, um multiplicador daquilo. Então, ele pode, ao contrário, começar a abrir esse quadro e levar para dentro do seu grupo a discussão, aquilo, olha, eu fiz e gostei. Eu usei camisinha e não diminuiu a sensibilidade, coisa nenhuma. Vocês estão enganados no grupo de colega deles, por exemplo. As ruas aqui, a coleta de lixo é bastante deficitária. A cidade tem muitos problemas desse tipo. Mas as pessoas estão jogando muito lixo na rua. O lixo, eu reparei também, ele é muito mal armazenado. É quase que fosse assim, é nesse local que coloca o lixo, mas nós vimos muito lugar que não tinha sequer um depósito para as pessoas colocarem. Simplesmente é uma convenção de que se deixa o lixo naquele local. Eu vi a coleta do lixo. Eles deixam muito lixo, não coletam tudo, não. Coletam uma parte e deixam o resto lá, vão embora. E passam os carros, levam para outro lugar, enfim. Mas isso é muito comportamento da pessoa, tanto do trabalhador quanto de cada pessoa. Olha, se eu não jogar um papel, uma garrafa de plástico na rua, não vai ter, vai diminuir. Então, são muitas ações que podem ser feitas pelas próprias pessoas. Então, no caso do exemplo nosso, o uso das novelas, nós temos uma série de temas. Sexualidade, saúde, qualidade de vida, educação, cidadania e direitos, cultura e identidade, valores, etc. O importante é que isso circule nas diversas mídias, sejam discutidas nos grupos e haja uma efetiva monitoria do que está acontecendo, tanto nos meios quanto nas mudanças desejadas. Aí volta aqueles números lá atrás. Se nós queríamos aumentar a cobertura de vacina, qual era antes do trabalho ser feito e qual foi a partir do trabalho realizado? Qual foi o impacto direto que a atividade que nós fizemos conseguiu de resultado? Então, é muito importante avaliar o impacto. E, às vezes, também, nós nos distraímos muito em relação a isso. Tem indicadores que são fáceis da gente encontrar. Por exemplo, se está promovendo uma melhoria nas habitações populares, nas casas, etc., se nós controlarmos a venda de cimento, por exemplo, nós sabemos se está havendo mais compra de cimento. Olha, a compra de cimento era 100 sacos por mês e agora nós estamos em 250. Tem gente usando cimento. Então, você sabe que aquilo está sendo utilizado, que está havendo melhorias. Então, depende do que nós estamos trabalhando, você identifica indicadores, nem sempre acompanhados normalmente, porque nem sempre nós podemos fazer isso. Bom, aqui nós utilizamos aqui uma técnica, uma metodologia que chamamos de merchandising social, que é a inserção intencional com objetivos definidos de questões sociais dentro das novelas. Isto pode ocorrer numa trama principal da novela ou numa trama paralela. A novela brasileira, ela vai ter uma questão principal e vão ter algumas outras que ocorrem paralelamente. Quando a novela começa a ter o final previsto, ela interrompe a trama, para a trama principal, e começa a trabalhar as tramas paralelas. Então, é um casal que está indo e voltando no relacionamento, é uma pessoa que está para ser julgada por um ato antissocial que cometeu, começam a trabalhar, porque eles não podem desenvolver a trama principal, senão a novela acaba. Por razões econômicas, a novela precisa ter aproximadamente uns 5, 6 meses de duração, porque é muito caro produzi-la, precisa demorar. Então, não pode desenvolver muita história. Então, a gente usa muito, por exemplo, uma família com uma criança de síndrome de Down numa trama paralela, porque em algum momento vai poder trabalhar esse assunto. Tá? Então, é importante interagir com a história e a vida desses personagens vão prestar um serviço de formação da opinião pública a respeito disso. Aqui alguns exemplos. É uma novela que trabalhou a questão de drogas. Essa aqui é bem interessante, chama Efeito Camila. Foi denominado pela imprensa de Efeito Camila, porque esta personagem, a moça se chamava Camila na novela. E ela teve um câncer, precisava ser tratada, e então ela de fato se submeteu a todos os procedimentos, menos a medicação, evidentemente, mas raspou a cabeça, etc. Várias colegas também rasparam em solidariedade e tal, e isso se conseguiu um número de pessoas muito grande para doação de medula óssea, que era o tratamento que ela requeria, que ela precisava. Tá? Então, se trabalhou crianças desaparecidas, muito em Explode Coração, foi uma grande campanha nacional para crianças desaparecidas, e a novela passava a mostrar fotografias reais de crianças desaparecidas, para que todos ajudassem a procurar, sabiam onde é que aquela criança poderia estar. Né? A lei das empregadas domésticas, até muito recentemente, nós não tínhamos no Brasil, você vê, 2012, 5 anos atrás, era um trabalho informal o trabalho doméstico. Então, todos reclamavam que era preciso formalizar, ter uma carteira assinada, ter um seguro social, ter direito à aposentadoria. Então, a novela veio para trabalhar essa questão na sociedade de uma forma geral, para tornar a lei possível de ser aceita e adotada. E, de fato, se votou, aí cruzando uma atividade da novela com um trabalho de advocacia social para aprovar uma lei no Congresso Nacional em defesa dos direitos da empregada doméstica. Né? A questão da homoafetividade, da aceitação da homossexualidade, do transgênero, que são outras questões hoje muito discutidas, muita violência contra homossexuais no Brasil. Então, a novela leva esse tema para mostrar diversas maneiras que tem que ser tratado. Então, a pessoa vai dar uma queixa na polícia e a polícia, na realidade, faz chacota, brinca com uma pessoa. Quem mandou você ser homossexual? Dá-lhe isso. Tá aí vestido de mulher como se fosse uma ofensa. Então, aí o policial vai ser punido, ele vai ao Ministério Público fazer dar uma queixa contra a própria polícia que está atendendo mal, e todas essas coisas vão contribuindo para um processo de melhoria. Tá? Aqui, por exemplo, nós passamos de doadores de medula óssea de 20 doações para 900 doações mensais. Então, atendeu a demanda. O fato de ter colocado isso na novela, muita gente se apresentava diretamente para oferecer para isso. Tá? Então, isso foi bem, bem interessante. Recentemente tivemos uma novela muito curiosa, porque o personagem principal não era um ator ou uma atriz, era um rio. O grande personagem da novela foi um rio. É um rio muito importante para o Brasil e esse rio está sendo morto. As pessoas estão jogando lixo, não estão cuidando, etc. Então eles adotaram o Velho Chico, aí significa, é o nome como esse rio é conhecido, é Rio São Francisco. Ele atravessa grande parte do território brasileiro. Então foi mostrado todo o cuidado que todos deveriam ter na preservação, no cuidado com esse rio. E principalmente aí as áreas onde eram degradadas passaram a ser pontos turísticos, aumentou a renda das pessoas locais, etc. Salve Jorge, não sei se foi mostrada aqui essa novela. Alguém viu aqui? Então você vê que ela trabalhava muito o tráfico de seres humanos. Desde a aproximação, principalmente de uma menina, para ser seduzida para a atividade sexual e levar para outro país, e a exploração, e como essas quadrilhas agem, quais eram os cuidados que essas pessoas tinham que ter, como tinham que denunciar. Então, isso é feito de forma intencional, porque, de repente, se constata que o problema é bastante grande. Tá? Então, você vê, a denúncia cresceu 1.500% em relação a isso. Tá? A mesma coisa aconteceu no Estatuto do Idoso. Também se votou no Congresso Nacional o Estatuto do Idoso e, anteriormente a essa votação, nós tivemos a novela tratando dos direitos dos idosos, que até para entrar num transporte coletivo, o ônibus arranca sem que ele é mais lento para subir. Então, desde coisas muito simples como essa, até mesmo a convivência familiar, essa questão um pouco mais complexa. Bom, e isso tem também uma reverberação nas mídias sociais muito grande. Então, não é só a questão da novela, mas isso vai para o Facebook, vai para Instagram, vai para essas outras mídias, e cada pessoa acrescentando a sua interpretação daquela cena, daquela situação. Tá? Já aconteceu, inclusive, de ter, não um ator, mas um sexólogo que vai, num capítulo de novela, falar sobre sexualidade na realidade. Tá? Ou promover alfabetização de adultos, mostrando uma escola real com pessoas reais, isso dentro da novela. Nós chamamos esse efeito de realesia. É quando a realidade e a fantasia estão tão juntas que você não sabe se aquilo é ficção ou se é realidade. Porque importa-se para dentro de uma obra de ficção uma série de questões realmente existentes. Tá? Então, aí são outros exemplos mostrando como as diversas novelas tratam isso. Bom, aqui é a velha história que todos nós conhecemos esse exemplo. Né? Isto é um copo meio vazio, meio cheio, depende de como você olha. Então, vocês vão ter aí, espero que coloquem, vários pontos negativos das telenovelas. Nós sabemos, demos uma olhada nas mídias sociais aqui, há muita reclamação, principalmente sobre malhação, que estaria induzindo a comportamentos inadequados de jovens, etc. Mas há uma discussão significativa na mídia a respeito disso. Isso são pessoas daqui, talvez até alguns vocês possam identificar, né? São pessoas que estão comentando sobre as novelas. Uns falando bem, outros falando mal, e outros falando o seguinte: olha, a novela está mostrando, tire a conclusão que você quiser. Se você acha que pode utilizar de uma forma positiva, que bom. Se você acha que está sendo ruim, critica junto a seus amigos, a suas pessoas, enfim. Não precisa concordar, mas ela é um disparador temático. Ela é uma forma de que a gente possa, de fato, trazer e ampliar essa discussão. Né? E aqui nós vemos, houve um reconhecimento da importância do uso do entretenimento para promover as questões de desenvolvimento, e isso é a Conferência Mundial de População, realizada no Cairo, em 1994, onde uma das resoluções propunha exatamente isso. Governos, organizações não governamentais, setor privado devem procurar usar de uma forma mais eficaz os programas de entretenimento que são transmitidos pelos meios de comunicação, como programas de série e outros programas dramáticos da rádio, da televisão, para estimular o grande público a discutir questões importantes que em muitas ocasiões são consideradas delicadas para ser discutidas de outra forma. Como falamos muitas vezes, no Brasil, o produto de televisão que é mais assistido pela família é a novela. O esporte é mais o homem. Programas à tarde é mais a mulher. Mas a novela, especialmente uma, a das 21h, é quando a família está junta. E por isso ela provoca tanta discussão. Eles estrategicamente levam temas mais polêmicos para a novela das 21h, já que ela vai provocar uma discussão familiar maior. E aqui, lembrando e prestando uma homenagem a Agostinho Neto, já não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Eu lembrei disso ontem, viu? Não estava na apresentação, não. Quando eu tinha 16 anos, eu participei do primeiro jornal estudantil e eu comecei o meu artigo com essa citação do Agostinho Neto. Foi em 67, mais ou menos, 1967. E eu me lembrei desse fato, fui buscar essa frase, porque ela, para mim, é muito significativa. A mudança que nós queremos ver nos outros tem que acontecer dentro da gente, em primeiro lugar. Nós precisamos estar imbuídos, de fato, da vontade, da necessidade de contribuir com essa mudança, com essa situação. E isso é possível, né? É aquela história que também vocês já ouviram, né? Quando a pessoa não sabe que é impossível, ela vai lá e faz. Então, quando ela escuta todo mundo falar, isso não dá, isso é impossível, olha o que a gente escutou esses dias aqui, era, às vezes, de desanimar, porque, isso não pode, o governo não deixa, o ministério não permite, tem que passar por não sei onde. Mas, na realidade, quando nós vemos as coisas, os carros andando na rua, por exemplo, os ar-condicionado, eles são da Samsung, da LG, da Sharp, será que eles pediram ao governo para colocar? Os carros são japoneses, etc. Então, quer dizer, nesse momento, e para finalizar, a gente precisa aprender um pouco com as empresas. As empresas são mais efetivas quando elas buscam um resultado. Não se trata de nós mudarmos de lado. O lado é um só. O lado é o que promove o bem-estar das pessoas, a melhoria da educação, a melhoria da renda, e todos que, de alguma maneira, contribuírem para isso, estão no mesmo lado, estão no mesmo caminho. Bom, espero que a gente possa discutir um pouquinho, debater, que vocês me contestem em alguma coisa, para que a gente possa ampliar um pouco mais a discussão. Muito obrigado. Obrigado, senhor Márcio, pela apresentação. O momento é para discutirmos conforme previmos. Questões, contribuições e tempo da plateia. Eu sou o Nelson Paulo, do Fórum Local de Educação. Achei muito interessante o título e o conteúdo da comunicação. Penso que as novelas efetivamente têm um grande impacto nas nossas vidas, mas nós não temos suficiente conhecimento sistematizado da dimensão desse impacto e das direções que esse impacto estão a ter. A verdade é que nós temos um exemplo bem paradigmático de um efeito que a novela gerou no nosso país, que é o nosso famoso mercado antigo, Roque Santeiro, não sei se ouviram falar. Sim. O maior mercado a céu aberto do continente africano, assim era apelidado. Temos isto como exemplo, mas penso que se nós fizermos mais estudo, podemos melhorar esse conhecimento e efetivamente tirar partido das novelas para fazer o merchandising social, conforme apresentou na vossa comunicação. Para ter essa comunicação comigo. Essas transformações são curiosas. Eu já tinha lido a respeito do Roque Santeiro. Tem um trabalho aqui do da Shirley Ferreira Mendes, o consumo das telenovelas brasileiras nos países africanos. A gente tratou de ler e estudar um pouco isso, ela se refere inclusive a esse exemplo aqui. É, em Cuba aconteceu uma coisa muito curiosa. Passou uma novela brasileira que a personagem, ela era uma dona de casa e o marido deixou-a por outro, mais nova, e ela não sabia muito como fazer para viver. A única coisa que ela fazia era cozinhava, elogiavam muito a cozinha dela, ela começou a fazer comida para que as pessoas fossem comer na casa dela. Não sei se essa novela passou aqui, era Regina Duarte, a atriz principal, e o nome da... ela botou o nome... aqui se usa pensão, quando as pessoas comem na casa dos outros e pagam alguma coisa? Usa-se isso? Não, né? Não, pelo jeito não. É quando a casa oferece comida para um grupo de pessoas da redondeza, etc., cobrando, vira um serviço. Então isso chama... na novela chamava paladar. E começou a aparecer os paladares em Cuba. Cuba é uma economia fechada, não é simples. A pessoa não vai no mercado, compra uma coisa, vai em casa, faz... Não, começaram a aparecer os paladares. E os paladares viraram atração turística. E a repressão de um comércio ilegal mantinha as pessoas um pouco preocupadas, ou bastante preocupadas. Mas acontece que o Fidel Castro era fã da novela. Ele via a novela e gostava muito. Então, quando ele viu que estava havendo uma repressão àquilo, ele automaticamente criou uma lei permitindo a existência dos paladares. Então, se vocês forem em algum momento a Cuba, vocês provavelmente vão ser recomendados a almoçar ou jantar num paladar, e é uma questão que nasceu daí. Como eu disse, muitas vezes, qual é o lado negativo? Sacrifica-se a cultura local. Né? Provavelmente o mercado tinha um nome muito mais interessante, muito mais simpático do que Roque Santeiro. Nós vimos também, quando tivemos no consulado aqui no Brasil, de Angola, para pegar um visto, eles fazem algumas recomendações a gente, inclusive se estamos trazendo muitas coisas, muita bagagem. Falei, mas por que essa preocupação? Disse, porque é comum as pessoas comprarem muitas coisas e levarem, principalmente o que as novelas estão mostrando. Né? Então, sabemos que tem também esses efeitos. E por isso que nós achamos que precisamos, em contrapartida, exigir que questões positivas sejam tratadas também. Né? Mas essa expressão que usa, realizia, realizia, não acaba sendo uma contraposição, porque as novelas acabam explorando a realidade e transformam em ficção, não? E acho que isso é uma contraposição agora fazer com que a fantasia passe a incorporar a realidade. Pois é. E trazer para que haja esse intercâmbio de diálogos. Exato. Entre a realidade e a... O que os autores de novela no Brasil, eles deveriam ter nascido na Grécia, porque eles seriam um daqueles deuses, sabe? Eles vivem no Olimpo, são pessoas dificílimas, de características complicadas da gente se aproximar deles, de conversar, porque cada um está falando, só no Brasil, com 60 milhões de pessoas todo dia. Então eles são endeusados, recebem muito dinheiro para fazer aquilo. E eles não aceitam, em geral, muitas opiniões, eles acham que a novela é uma obra de arte e que quando você quer interferir numa obra de arte. Essa é mais ou menos um conceito. Eles dizem, não podemos isso. Quando você vai para esse lado, ele diz, isso aqui é uma obra de ficção e é entretenimento. Nós não temos. Quem tem que educar é a escola, é o governo, não somos nós. No entanto, quando eles são reconhecidos, eles ficam super felizes. Quando você dá um prêmio, quando você faz uma referência positiva, aí eles... estão felizes porque houve um reconhecimento. Puxa, que bom, eu estou fazendo minha ficção, mas ao mesmo tempo ajudei a aumentar o número de doadores, de medula, etc. Então a gente procura também trabalhar com, administrar essa vaidade de uma forma positiva. Né? E em relação ao que você falou, acontece as duas coisas. também há um aumento de determinada situação da ficção na realidade. Há riscos. Pode-se ensinar uma pessoa a praticar um crime, porque a novela está mostrando como é que pratica um crime. E então, esse crime pode passar a acontecer numa quantidade maior, porque, da mesma maneira, vai mostrar. Agora mesmo tem uma situação bastante delicada com respeito a isso. Porque vocês não têm aqui, felizmente, o crime organizado. É uma coisa absolutamente terrível. Tem muitas pessoas vendendo produtos nas ruas, né? Aqui. Lá também. Só que o que toma conta, o que tem o direito de vender, é um bandido. Aí ele encomenda o roubo de carga. Então, é terceirizado o roubo. Tem a quadrilha que é especializada em roubar, a outra é especializada em vender o roubo. Então, aquela que é especializada em roubar vai atacar um caminhão, por exemplo, que está indo abastecer um supermercado. E aí eles roubam aqueles produtos que vão passar a ser vendidos na rua sem impostos, a um preço menor, etc, etc. Então, são situações que a gente precisa ficar muito atento. E quando ocorre isso, nós temos um programa de computador que desenvolvemos para acompanhar as novelas. Então, são cerca de 70 temas que diariamente nós estamos visualizando nas novelas. On time. A novela está passando, a gente está lançando aquilo numa plataforma e devolve para a emissora o que está acontecendo. E é uma maneira de que eles podem despertar para a necessidade de excluir ou, ao contrário, colocar cenas em contraponto. Mas tem autores que gostam de fazer esse jogo de realidade com fantasia, de misturar uma coisa com outra. Então, de repente, o personagem está na rua conversando com uma pessoa e aquela pessoa não é um ator, não é uma atriz, é uma situação real. Qual foi a recepção, receptividade da sua missão esta semana, cá em Angola, com as autoridades, com o setor privado? Qual será o impacto sobre a sua missão? Houve um interesse muito grande, uma disposição de participar de um projeto. Nós temos duas variáveis. Uma delas é a produção de uma telenovela ou uma radionovela local, com autores locais, com atores locais, com toda a infraestrutura daqui, de Angola, profissionalmente contratada para fazer essa história, etc. E essa é uma possibilidade. E a outra é utilizar aquilo que está sendo passado para estimular a transmídia, a cross-mídia, outras mídias discutindo aquilo. Por exemplo, pode-se fazer capacitação de comunicadores, de líderes, de dirigentes de ONGs, de professores, de grupos de jovens, para que eles passem a utilizar isso de uma maneira mais consistente. Então, a receptividade foi boa. A questão financeira sempre é um problema. O dinheiro nunca alcança na quantidade que as pessoas querem. Mas, em algumas organizações que já têm programas, estão colocando a seguinte questão: olha, nós temos feito muita coisa e não tem funcionado. Então, nós temos que buscar novas alternativas. E vocês estão nos trazendo alguma alternativa nova. Então, há esse interesse. E esse trabalho já é feito em 8 países aqui da África, da produção local das novelas. Então, tem exemplos positivos, isso foi mostrado. Então, o interesse geral foi positivo. Alguns órgãos têm um pouco de receio com a delicadeza de alguns temas. Por exemplo, questão da sexualidade. Pode não é tão bem aceita a discussão familiar. Eu vi até mesmo alguns de vocês sorriram quando eu falei que um adolescente pode entrevistar o pai e a mãe para saber como é que foi a primeira relação sexual deles. Então eu notei pela expressão de vocês, disse que isso não seria um comportamento muito aceitável. Então isso tem um certo receio de... Mas o que nós defendemos é que mais vale uma porta arrombada do que uma abertura fechada. É preciso, sabe, a juventude não pode esperar. Isso é um país jovem. E ele não pode ser condenada a mais 20, 30 anos sem acesso ao exercício de seus direitos, etc. Né? Então, não é o caso. É preciso sermos um pouco mais contundentes nas propostas, enfrentar mais a situação. E eu não estou falando aqui sobre o ponto de vista ideológico, de defender o lado A ou o lado B, eu nem tenho muito conhecimento sobre essas questões aqui. Eu sei que as autoridades têm mais responsabilidades e, portanto, devem ser mais cobradas. Nós temos conseguido, por movimentos locais, recomendo que vocês vejam no site Meu Rio, essa é Meu Rio? Meu Rio. É um trabalho que começou na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de jovens analisando os orçamentos públicos e dizendo, olha, tinham que botar 25% em saúde, vamos ver se colocaram. Não colocaram, então temos que denunciar, temos que pedir o afastamento do prefeito, porque a lei diz que ele tem que botar 25% do orçamento para a saúde e não foi colocado. A mesma coisa na educação. Aí vai, é claro que essas coisas incomodam, mas o que está acontecendo é que tem, os exemplos do que eles estão obtendo são muito grandes. Tem vários exemplos. Como eles usam as mídias sociais para tudo, é tudo via telefone, o Google deu um prêmio, eles não aceitam contribuições nem de governo nem de empresa, mas o Google deu uma contribuição de $1 milhão para que eles levassem isso para outras cidades pelo mundo afora. Então isso está se expandindo. Se vocês quiserem criar o Minha Luanda, vocês vão encontrar respaldo para criar o Minha Luanda e vão conseguir se conectar com eles e ver os exemplos do que está acontecendo e podendo incorporar. Aqui em São Tomé, nós fizemos um trabalho com o Unicef de São Tomé. Voluntariamente fomos a São Tomé apenas 2 vezes. Ficamos os 4, 5 dias cada vez. E quando nós falamos com as autoridades de São Tomé, eles falavam o tempo inteiro o problema dos jovens, o problema da nossa juventude, os problemas... Eu falei, escuta aqui, a população é eminentemente jovem. Vocês estão vendo jovem como problema? Se o jovem não for solução, o país está perdido. Não tem jeito. Não. Vamos escutar os jovens. Aí fomos conversar com os jovens. A ideia era completamente diferente daquelas do que a gente estava ouvindo. E aí, sempre não, esquecemos vocês. Me deem 48 horas para nós trabalharmos com jovens. Nós fizemos, em 48 horas... 8 vídeos que estão disponíveis. Se você procurar Jovem Solução no Facebook, Jovem Solução, vocês vão ver esse trabalho. E eles falaram dos problemas deles com muita segurança, com muito conhecimento. E aí os dirigentes falaram, nossa, eles sabem disso, eles conhecem, não precisa a gente botar ninguém para ensinar, eles sabem se defender dessa questão. Basta a gente dar oportunidade para... E agora o Ministério da Juventude, aqui tem o Ministério da Juventude também, né? Lá também. Então o Ministério da Juventude de lá colocou uma central de produção para esses jovens poderem melhorar a produção deles e colocar os produtos deles para circular na TV Nacional, que tem espaço, não é difícil. Aqui também nós vimos que é possível ter programas na TV desde que se aporte o programa pronto com conteúdo, desde que eles não tenham gasto na produção e tenha quem saiba do conteúdo. Então, há oportunidades interessantes. Não queremos com esses exemplos, ensinar nada a vocês. É o contrário. A gente aprende o tempo inteiro. Aprende com a população, aprende com o país, aprende com as pessoas. Não é uma prepotência da nossa parte querer dizer faz isso ou faz aquilo. Não, é a questão. As soluções locais são extremamente importantes e devem ser valorizadas. Nós chegamos numa tribo indígena no Brasil, ainda vivendo em situação bastante primitiva, e eles tinham um depósito de água para abastecer a aldeia. Já tinham melhorado a qualidade da água. E eles usavam, não tinham energia, para encher a caixa d'água. Existe um brinquedo aqui chamado gangorra, de criança, que um senta de um lado, outro senta do outro e balança assim. Como chama isso aqui, né? Balanço. Que um senta de um lado, uma madeira, e eles botaram isso para encher a caixa d'água. Enquanto fazia assim e assim, bombeava a água para dentro da caixa d'água. Nunca nós iríamos imaginar uma solução tão barata, tão simples e tão eficiente como essa. Então, e assim são várias outras coisas que se consegue. E existe também um banco de tecnologias sociais. Isso foi feito, nós criamos esse projeto para um banco, porque uma tecnologia social é alguma coisa que pode ser reproduzida em escala, pode ter uma ampla utilização. Então não fica restrito a apenas um grupo. Às vezes tem uma organização ou uma pessoa que faz um trabalho espetacular, mas só ela é capaz de fazer daquele jeito. Então o que a gente procura é mostrar que essas coisas podem ser reproduzidas e feitas por outras pessoas também. Então também o Banco de Tecnologias tem vários exemplos, e isso também pode ser trazido, criado aqui. Certamente tem muitas questões aqui que podem, se vocês visitando o Brasil, vocês vão ver o quanto foi e continua sendo importante para nós a cultura angolana que foi para o Brasil. O Brasil é um país que tem uma população de descendentes de Angola muito, muito grande. Eu até acredito que os descendentes de Angola no Brasil sejam um número maior do que a própria população de Angola. Porque, pelos cálculos estatísticos, nós tivemos muitas pessoas de Angola no Brasil. É claro que na época da escravidão, mas a cultura ficou, a música ficou, né? Uma série de habilidades. Então, há uma fusão cultural muito forte. E nós nos orgulhamos muito disso. E, então, esses aprendizados se dão sempre em duas vias. Não é que a gente conhece, sabe? Não, nós somos trabalhadores que está buscando uma forma de, com as nossas habilidades, ajudar, dar a nossa contribuição nesse processo, que é complicado. Vocês veem aqui, temos 3, 6, 8 pessoas nesse momento aqui. 8 pessoas. Não sei se vocês sabem, mas existem 8 pessoas no mundo, 8 iguais a gente. Tem uma cabeça, 2 braços, bem parecido com a gente, que tem a renda igual à metade da população mundial. Apenas 8 pessoas. Quer dizer, é claro que tem alguma coisa errada nisso. Entendeu? Não é possível uma concentração tão grande, tantas pessoas precisando de insumos, de melhorias, etc. E cada vez as mesmas empresas compram as outras empresas, aumentam, e quando você vai fazer um negócio, são elas de novo. Fizemos um cálculo, Alan. Assim, numa dessas entrevistas que tivemos aqui para recurso, olha, quanto de dinheiro seria necessário para fazer um bom programa? O equivalente a 2,5 milhões de dólares se faria um super, super programa para o país. Digamos assim, o sonho. Isso é muito dinheiro. falei, olha, 2,5 milhões de dólares aqui em Angola equivale a 15 minutos da exploração de petróleo do país, no ano. A 15 minutos. A produção do país é de 100 milhões de dólares por dia em petróleo. Multiplica 2 milhões de barris por 50 dólares, 100 milhões de reais por dia. Você divide por 24 horas, você veja quanto é por hora. Então, é claro que tem muita despesa, tem muita aplicação, etc. Mas também falta um pouco de boa vontade para que esses recursos possam ficar mais, possam melhorar a vida das comunidades, possam ter um melhor programa de saneamento. E essas pessoas, às vezes, nem se dão conta desses números. Elas não necessariamente percebem isso dessa maneira. Então, mas quando nós fazemos e levamos e mostramos essa questão, disse, quanto vocês precisam? 15 minutos. Como 15 minutos? É, 15 minutos é suficiente. Em um ano, multiplica aí 365 por 24, você vai ver quanto que dá. Você só quer 15 minutos por dia. Então, claro, falar é muito simples, é muito fácil, sabemos disso, né? Os caminhos que nós temos pela frente, aqui ou em qualquer lugar, são muito duros. So, como podemos colaborar consigo no futuro? Como podemos contribuir para avançar? Porque, eu expliquei, o DW já está um pioneiro nesta área de mídias, Angola, e estamos, não precisamos ser convencidos sobre a importância deste trabalho. Já estamos a promover muitas ideias nos nossos programas ou em vários anos. Qual é o tipo de colaboração que vocês... Podemos trabalhar com capacitação, formação. Podemos desenvolver junto com vocês, sempre junto, um plano estratégico com os diversos públicos. Porque, às vezes, nós queremos chegar numa comunidade, mas para chegar na comunidade nós temos que convencer um ministro. Então, o planejamento tem que contemplar os diversos públicos e para que possa ser efetivo. Transferir a essas tecnologias, tanto dando por meio de capacitação, de formação, o que for, né? As habilidades existem e rapidamente as pessoas estariam em capacidade de desenvolver esses trabalhos, captando recursos que possam ajudar a isso. Tivemos hoje na Unitel, por exemplo, conversando com eles, eles já têm aporte financeiro, a questão deles é muito mais escolher o que vão fazer, se fazem isso ou se fazem aquilo, mas existem recursos nesse momento. De uma maneira geral, há uma descrença em impactos, em resultados. Não sei se é procedente ou não, mas há dúvidas quanto a eleger uma ou outra atividade e qual que pode trazer um resultado mais substancial. Não estamos dizendo que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo seja o mais efetivo ou o mais apropriado num determinado momento. Isso depende da situação, mas estamos... A DW tem uma vocação de introduzir inovações, desenvolvimento, e vemos como uma parceria possível está trazendo essas contribuições. Não temos uma proposta fechada, nós estamos aqui para vender um projeto, olha, façam isso. Existe a possibilidade da produção local de novela, criando uma cultura local. Isso é uma das questões mais palpáveis, mas vivemos algumas experiências que podem ser compartilhadas, acrescentadas com aquilo que vocês fazem? Eu acho que a colaboração na área do desenvolvimento, envolvimento, como dizer, entre Brasil e Angola, é, em termos culturais, é muito, muito importante, muito forte. Mas em termos do, dos outros setores, eu acho que, além do área comercial, eu acho que é bastante fraco. Né? Nós estivemos envolvidos ao longo de vários anos em tentar engajar com várias organizações do Brasil para suportar ou ser envolvidos nos nossos programas aqui, incluindo Polis, Paz, Coé, vários ONGs, Brasil, etc. Mas não vejo muito. Eu entendo que o Brasil tem tantos problemas, não preciso olhar para a África para descobrir problemas que precisam ser resolvidos. Né? Vocês têm seus próprios, sua própria agenda, mas para Angola, uma vantagem é que há muitos programas e organizações bastante progressistas em Brasil que a língua ajuda muito. Né? Informações na língua portuguesa neste mundo são relativamente raras. E isto é sempre a nossa visão, é patriar ou aproveitar lições nesta área do Brasil. Mas eu acho que até agora uma das razões é o facto que vários doadores não têm esta visão ainda sul-sul, são mais virados para norte-sul, na sua linha do como ver realmente mais estas, a transferência das ideias do norte. Mais alguma questão? Sendo assim, passar a palavra ao Sr. Márcio. Fazer algumas considerações. Agradecemos essa oportunidade. É muito importante para nós conhecermos pessoas, organizações, alternativas. E estamos disponíveis para colaborar naquilo que pudermos. É curioso também a comunicar que o PMC, o Population Media Center, é uma ONG com sede nos Estados Unidos e que trabalha em vários países. Eles são nossos parceiros aqui. Mas a Comunicart é uma empresa social. É um conceito um pouco diferente. Porque eu trabalhei 20 e poucos anos, 25 anos, com ONGs. E depois achei que eu podia também dar uma contribuição aproximando a área privada, aproximando o mundo empresarial. Então fui trabalhar, criamos uma empresa social voltada para responsabilidade social, essa questão. Então, é comum nós estarmos mais próximos do mundo das empresas, trazendo experiências e conquistas, porque o que a gente vê é que muitas vezes eles andam na frente em uma série de coisas. Quando se fala numa solução social, parece que tem uma dificuldade enorme, você tem uma série de pessoas para ouvir, uma série de questões, etc. Acaba muitas vezes a coisa nem acontecendo. Né? Também a parte de resultados, de impacto, muitas vezes são intangíveis, não se sabe exatamente o que pode ou o que aconteceu, e enquanto que a empresa ela é um pouco mais precisa nos resultados, nas questões. Tanto que nós desenvolvemos também um programa de avaliação que tangibiliza e monetariza o retorno financeiro das ações sociais. E a gente compara isso com o resultado da própria empresa. Olha, as suas ações na Bolsa renderam tanto, o seu programa social rendeu tanto. O retorno de programas sociais é bem, bem maior do que o retorno dos programas econômicos. Você tem uma rentabilidade de 10, 15% no ano, para um setor econômico é uma rentabilidade alta. Entendeu? E na área social você trabalha com 50, 60% facilmente. Facilmente. Mesmo quando temos que... Porque existe uma característica que é a diminuição de custo. Né? Se você diminui a quantidade de abortos, você diminui a quantidade de complicações, você diminui a quantidade. Então, o que deixa de gastar é muito grande. Né? O valor é muito alto. Então, sabemos dessas dificuldades, a identificação das organizações, as possibilidades de trazer, enfim, estamos prontos a enfrentar esse desafio, se for possível colaborarmos de alguma maneira, mas sabemos também que existem dificuldades e limitações, então compreendemos se as coisas não forem exatamente como a gente imagina, mas eu creio que o intercâmbio, a formação, a gente criou um já está na hora de acabar. Um MSA, que é o Master for Social Administration. Porque o pessoal criou MBA, tem um monte de MBA para business. Não, negócio nosso é social. Então vamos criar uma ação voltada para a administração de programas sociais. Então mantemos um curso junto à universidade nessa área, formando quadro para as organizações. Programas, como eu disse, que tangibilizam a avaliação de eficiência, eficácia, efetividade, impacto. Usamos inovações tecnológicas para isso, inteligência artificial, enfim, a coisa que as empresas usam, a gente trata de botar isso também. Muito obrigado, antes que eu apanhe. Você encerrar. Obrigado.